10h16 e uma informação que está inclusive na capa do jornal A Gazeta do Iguaçu, aqui de Foz do Iguaçu, nesta manhã de sexta-feira. Nós recebemos ontem à tarde também esta informação aqui na redação da CBN. Itaipu Binacional já repassou os governos de Brasil e Paraguai mais de 9 bilhões de dólares. É uma soma que deve ser alcançada agora neste mês de abril em conceito de royalties pagos em relação à produção de energia. E para falar até um pouco a respeito destes números, está na linha conosco a Margarete Groff, ela que é diretora financeira executiva de Itaipu Binacional. Bom dia, Margarete. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Números impressionantes. Vamos chegar a 9 bilhões de dólares repassados a Brasil e Paraguai. Isso a título de compensação aí pelo uso de terras para a produção de energia, o chamado royalty. Exatamente. Nós estamos, já desde a geração que iniciou em 1984, nós estamos ultrapassando os 9 bilhões de dólares em dólares distribuídos para o Brasil e para o Paraguai. Destes, 4,6 bilhões foram distribuídos para o Brasil e 4,4 bilhões para o Paraguai. A diferença de 200 milhões se refere a uma diferença de correção de reajuste. Então, ele, de fato, do ponto de vista do vencimento, o valor seria igual. E vamos até frisar aqui mais uma vez, porque não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões, claro, um valor milhões, repassado. Milhões. Ao longo dos anos, né, desde 1985 até agora, mas que chama atenção realmente uma cifra bastante grande e que aqui no caso do Brasil é repassado em grande parte aos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu? Exatamente. É importante deixar bem claro que a Itaipu repassa os recursos do Lago Brasileiro para o Tesouro Brasileiro. E o Tesouro Brasileiro repassa a ANEEL, que é a Agência de Regulação de Energia Elétrica, e daí vai fazer repasse aos municípios. E já 45% dos royalties devidos ao Brasil são repassados aos municípios, 45% aos estados, e os demais são distribuídos para outros ministérios, para desenvolvimento de ciência e tecnologia. Recurso realmente bastante importante aqui no Brasil. O projeto, a forma, né, de distribuição dos royalties foi definida ali no comecinho, finalzinho da década de 80, começo da década de 90, privilegiando os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. São 16 municípios que recebem proporcionalmente a sua área alagada. E isso trouxe uma contribuição, a gente observa ao longo dos anos, trouxe uma contribuição bastante importante ao desenvolvimento dos municípios, especialmente os municípios de pequeno porte aqui no oeste do estado. Mas existe um temor também, Margarete, de que a partir de 2023 esses royalties eles sejam suspensos. O que é que há de concreto com relação a toda essa onda de manifestações, até de temor que a gente acompanha volta e meia nos municípios aqui da região? Eu sei bem, Guilherme. Na verdade, eu não posso afirmar que não vão acabar, os royalties pelo alagamento das terras devido à produção de energia elétrica, ele foi criado inicialmente como Itaipu. E depois isso se estendeu a todas as usinas, como também na área de petróleo, também tem royalties hoje, que é uma coisa devida e justa. Né? Então, o que diz o nosso tratado é o seguinte, que é o anexo C do tratado, ele diz que termina, ele não fala que termina os royalties absolutamente. Ele diz que em 2023, até 2023, as bases comerciais do tratado serão renegociadas. Por quê? Porque em 2023 nós temos a obrigação de terminar, de concluir o pagamento de toda a dívida que foi feita para a construção da usina. Então, mas dificilmente, e acho impossível, inclusive, que uma renda tão importante dessa para o município, que traz tanto desenvolvimento, que agrega valor, que pode agregar na parte do desenvolvimento da indústria, das pessoas, vai deixar de ser recebida, vai deixar de ser paga pelos municípios, porque até que vai continuar produzindo energia em larga escala, como a gente está dizendo, batendo recordes e recordes, né? E a tecnologia faz com que a gente melhore cada vez mais a nossa a forma de produzir, ter mais qualidade na produção da água, na produção da energia elétrica, e com certeza vão se produzir mais energia, né? E os municípios, a tendência é com certeza, manterem o solo. Ou seja, grosso modo, o que até podemos explicar é que enquanto Itaipu estiver produzindo energia, porque os royalties referem-se à produção de energia, haverá este repasse, ou seja, é um recurso que continuará se renovando ao longo do tempo, conforme Itaipu vai produzindo a sua eletricidade? Exato, conforme o entendimento dos governos, né, tanto do Brasil como do Paraguai, né, numa negociação bilateral, e depois conforme o entendimento entre o governo de cada país e seus estados e municípios. Né? E é claro que todo esse entendimento faz parte de uma negociação, mas com certeza o sempre se visa o bem comum, né, e o desenvolvimento das regiões e dos municípios. Margarete, na última vez que nós conversamos aqui na CBN Foz, nós falamos a respeito de um prêmio que foi entregue por Itaipu, inclusive agora na segunda-feira, para as mulheres de destaque, as empresas que, enfim, promovem iniciativas de destaque para a inclusão das mulheres nas diferentes áreas de atuação. Este prêmio foi entregue agora segunda-feira e tivemos premiados em 3 níveis, ouro, prata e bronze. Exatamente, foi um prêmio que atingiu empresas, foi oportunizado a empresas de todo o Brasil, tivemos empresas de várias regiões do Brasil, todas as regiões do Brasil inscritas. De 186 que se inscreveram, nós tivemos 75 que concluíram toda a avaliação. Tivemos 32 finalistas que se apresentaram no dia da cerimônia do prêmio, que foi na segunda-feira, em Curitiba, na Universidade Positiva. Foi um evento realmente muito relevante e com muita... Muito significativo do ponto de vista da gestão empresarial e da sustentabilidade. E ali nós tivemos empresas que receberam menção honrosa por terem atingido um dos princípios do empoderamento das mulheres, né? Porque o objetivo desse prêmio é avaliar o quanto que as empresas estão trabalhando os cuidados de gênero, tá? Por meio dos princípios do empoderamento das mulheres, né? Tivemos empresas que receberam a placa bronze, né? O troféu bronze. Foram várias empresas, tivemos empresas que receberam a prata e tivemos cada porte de empresa, pequena, média e grande, que receberam o troféu ouro, que é o máximo da premiação. Importante destacar, essa é uma premiação que visa ajudar tanto na gestão das empresas como na valorização das pessoas e que tem um cunho educativo. Né, de disseminar a cultura da diversidade de gênero. E é uma contribuição da Itaipu para com o mundo cooperativo, para com a sociedade, mais uma contribuição que a Itaipu está fazendo. E a lista, inclusive, das empresas premiadas está disponível no nosso site cbnfoz.com.br. Conversei nesta manhã de sexta-feira com a Margarete Groff, diretora financeira executiva da Itaipu Binacional. Margarete, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Muito obrigada, Guilherme, por mais essa oportunidade e um bom dia para vocês.